uma atividade em que o Lions se envolveu, foi uma tarde divertida. Sim, sim, foi uma tarde divertida, mas a função principal do jogo é divulgarmos o jogo e divulgarmos a nossa região. Está a ser feito um vídeo de promoção do concelho de Aveiro, portanto, esta zona que é muito bonita. Nós para o ano queremos fazer o torneio internacional, queremos puxar franceses, finlandeses, espanhóis para vir para a nossa zona. Principalmente o IFA é esse o objetivo. Como primeira prova aqui, foi um bom arranque. Sim, sim, sim. Embora o dia ameaçou, tivemos quase para cancelar, mas na hora certa o São Pedro ajudou. O Lions Club tem várias atividades durante o ano. Qual é a próxima? A próxima é uma Feira da Saúde, olhares.lions, já no dia 24 de outubro, no Mercado de Ilhavo. É uma atividade particular, uma associação, é uma atividade sempre digna e que tem futuro sempre pela frente e que é necessária também. Sim, sim, nós tentamos tanto desenvolver as zonas onde estamos inseridos, portanto, tanto culturalmente como socialmente. Né? Fazemos solidariedade, mas não é só solidariedade, portanto, nós tentamos que a cultura também evolua e as relações humanas, que aqui principalmente são as relações humanas, e realmente mostrar a nossa região. É uma atividade voluntária, ainda vai havendo voluntários para participar e ajudar? Sim, sim, há bons voluntários e consegue-se, além de sem ser Lions, outras pessoas que nos ajudam imenso. Okay. Neste caso, o Game Borders.